Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado aqui no canal 1 da Antena Web. Terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte e é mais uma vez com muito gosto que estou convosco aqui no canal 1 da Antena Web. Edição número 187 para este dia 18 de fevereiro, como já disse. A edição de hoje vai abrir com três temas que era impossível terem passado no Diga Lá ao Sr. Fado de outros tempos. E era impossível porquê? Não apenas porque não os tínhamos, mas mais até porque ainda não tinham saído. É verdade. Vamos trazer do álbum de 2013 da Ana Moura, o Desfado, uma bonita melodia chamada Despiu a Saudade. É um fado-canção, este é um fado-canção que vai aqui então ser interpretado pela Ana Moura, belíssimamente interpretado, diga-se. Vamos também ficar nesta edição com outro fado, de um álbum lançado também em 2013, nos finais do ano passado, portanto, por Carlos do Carmo, que canta com vários artistas. Um deles é Camané, outro fadista bem conhecido de todos nós. E a música chama-se Por Morrer uma Andorinha. É um tema que também nós bem conhecemos, agora então com esta participação do Camané. Vamos fechar esta primeira sequência com a Fria Claridade. Eu vou ser muito sincero, já não me recordo quem é que é o autor deste fado, ou a autora, ou o cantor, ou a cantora, mas aqui é interpretado pela Cristina Branco. Faz parte do álbum que ela lançou neste ano, chamado Ideal List. É a lista ideal das músicas da Cristina Branco. Ela que está em turnê e que então nos apresenta este triplo CD. Pois é, vamos ouvir então a Fria Claridade na voz da Cristina Branco, mas antes temos os outros dois temas. Antes de recapitular, deixe-me só recordar-lhe, ouvinte, porque eu ainda não tive nenhuma dedicatória aqui para o programa, como é que eu posso fazer? Podem enviar-nos um e-mail para o nosso endereço geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode fazer também de uma outra forma. Se estiver agora, por exemplo, no site do canal, pode ir aí ao menu onde diz peça uma música, clique aí e depois é só preencher o formulário com o nome, a mensagem, ou seja, a sua dedicatória. Pode também deixar o e-mail e assim nós respondemos a confirmar que recebemos, em que programa é que vai passar. Pronto, caso não queira, está no seu direito, portanto não tem que o deixar, não é? E nós então passamos a dedicatória, em princípio, assim será, na emissão a seguir à sua dedicatória. Portanto, se enviou a dedicatória hoje à noite, ela deverá passar amanhã às 6 da tarde aqui no nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado. E agora sim, vamos à música então. Recordo os nossos fadistas. Que belíssimas músicas essas que vão abrir a edição de hoje. São eles os seguintes. Já disse há pouco, mas vou voltar a dizer e depois vamos ouvi-los. Começamos então esta sequência com a Ana Moura e o tema Despiu a Saudade. Carlos do Carmo com Camané e o fado Por Morrer Mandorinha. Cristina Branco fecha esta sequência com Fria Claridade. Boa tarde. Despiu a saudade depois do jantar. Num prato já frio de tanto esperar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Sacudiu o pó desse amor primeiro. Tanta ilusão, mas de repente sol depois da chuva. Surgiu a noite transformada em alvorada. Vai para o espelho, faz-se bonita, lábios vermelhos, corpo de chita, vestido na pressa de quem seja atrasada. Da boca e assina escrita na palma da mão. Foram tantos anos sem imaginar o dia sonhado da noite mais louca nas ruas da vida com ela a dançar. Louca nas ruas da vida com ela a dançar. Despiu a saudade, sacudiu o pó. Fique na companhia do Canal 1. Se deixaste de ser minha, minha dor, não deixei de ser quem era e tudo é novo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo. Como vês, não estou mudado, felizmente, e nem sequer descontente, mudo de. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente. Eu já estava habituado a este fado e a que não fosse sincera em teu amor. Por isso eu não fico à espera do sabor de uma ilusão que eu não tinha e nem renovo. Se deixaste de ser minha, minha dor, não deixei de ser quem era e tudo é novo. Vivo a vida como antes a cantar. Não tenho menos nem mais do que já tinha. E os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha. E os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha. Horas, minutos e instantes desta vida seguem a ordem austera com rigor. Ninguém se agarra à quimera sem valor do que o destino encaminha. E não é novo, pois por morrer uma andorinha sem amor não acaba a primavera, diz o povo. Por morrer uma andorinha sem amor não acaba a primavera, diz o povo. Volta ouvintes a esta edição do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado, e a próxima sugestão musical é muito interessante, porque vem da antiga apresentadora deste espaço radiofónico e realizadora também, da Joana Santos, que está nos deixou então esta sugestão enquanto ouvimos aqui outros temas, no caso do Carlos do Carmo com o Camané. Ela deixou a sugestão, e como ainda tinha aqui a da Cristina Branco para passar, deu tempo para procurar. A música é da Catarina Avelar, chama-se Confesso. É certo que a música não é dela, mas esta é a versão da Catarina Avelar, uma cantora portuguesa que está, ou estava na altura, radicada nos Estados Unidos da América. Pois muito bem, não sei se até se foi a Catarina Avelar cantora que nos escreveu ou não, há uns tempos, mas se foi como tal não se identificou. De todas formas, é bom termos o comentário dos nossos ouvintes de quando em vez. E já agora que falo em comentários, também pode deixar o seu comentário na nossa caixa de comentários do Canal 1, ou da Antena Best, tanto faz, ou da Antena Live, é a mesma. Deixe uma opinião, uma crítica, uma sugestão, mas mesmo quanto aos pedidos, eu há pouco deixei, não disse aqui um pequeno detalhe. Quando fizer, portanto, o pedido musical, faça, portanto, a partir do site, tem que selecionar o programa, e no caso tem que selecionar o programa Diga Lá ao Senhor Fado, sabendo que, como é lógico, que as dedicatórias serão apenas para pedidos de fado. Portanto, se pedir uma música, tem mesmo que ser um fado, porque é um programa dedicado a isso. Pois muito bem, diziam então Catarina Avelar com o tema Confesso, e depois uma música que eu acho muito bonita, chamada Poema d'Água. Esta música faz parte do álbum Divino Fado, da Maria da Fé. Logo depois, a Maria Ana Bobon. Quem é que não se lembra do Grão de Arroz? Um fado cantado na década de 1960 pela Amália Rodrigues, mas que depois, já nos anos 90, foi cantado, e que belíssimamente bem cantado, pela Maria Ana Bobon. São as próximas três que vamos ouvir nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Te amei, confesso, não quero te dizer, não quero, pareço outra mulher, pareço, mas lá por ti não choro. Fugir do amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. Já não me pertences, este fado que canto e trago aqui. Entrego a todos vós, sois minha gente. Hoje eu sei que nunca mais daqui parti e que tenho o meu futuro aqui presente. Hoje eu sei que nunca mais daqui parti e que tenho o meu futuro aqui presente. Eu sei que o amor é grande este que tenho para vós, que sois para mim mais do que água. Pois não sei esta tristeza de onde vem, no entanto sei do amor a doce mágoa. Pois não sei esta tristeza de onde vem, no entanto sei do amor a doce mágoa. Ai, esta angústia azul que traz o vento, ai, este mar ondeado pelo levante, ai, esta cor de fado que eu invento no caminho que sigo sempre errante. Ai, esta cor de fado que eu invento no caminho que sigo sempre errante. A este fado que canto e trago aqui, entrego a todos vós, sois minha gente. Hoje eu sei que nunca mais daqui parti e que tenho o meu futuro aqui presente. Eu sei que o amor é grado este que tenho para vós, que sois para mim mais do que a água. Pois não sei esta tristeza de onde vem, no entanto sei do amor a doce mágoa. Ai, esta angústia azul que traz o vento, ai, este mar ondeado pelo levante, ai, esta cor de fado que eu invento no caminho que sigo sempre, sempre. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you. pequenino como um grão de arroz. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs. O meu amor tem um apego que a paixão lhe pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Estamos de regresso, ouvintes, depois destas três melodias. E que saudades que eu tenho, ou que eu tinha, no caso, de ouvir a Maria Ana Bobon com este grão de arroz. Ela tinha outras músicas como Dá-me o braço, anda daí e coisas do género. Bom, vamos acabar com mais... Vamos acabar o nosso programa, o nosso Diga Lá ao Sr. Fado, com mais três temas. Agora vamos trazer aqui uma música que eu acho muito bonita, da Maria da Nazaré, chama-se Túnica Negra. É uma música realmente muito, muito sentida. Aliás, ela tem uma voz muito, muito parecida à Maria da Fé. E por acaso este tema também fala um bocadinho de fé, mas são só coincidências. Vamos seguir nesta edição do nosso programa. Vou trazer aqui uma referência jovem para mim. Tem muito para dar. Se ela quiser, tem muito para dar à nossa canção tão portuguesa, que é a Ana Rita Prada. E o tema chama-se Sabe-se Lá. Uma voz bonita desta jovem de 16 anos, mas quando cantou, a macedense tinha apenas 13. Macedense porque era Rita Prada de Macedo Cavaleiros. Foi uma das entrevistadas também de um outro programa aqui do canal. E vamos seguir nesta edição com mais uma melodia, como é lógico, é para mim uma referência para todos aqueles, digo eu, para todos aqueles que estejam mais ligados ao fado. Estou a falar, claro, de Amália Rodrigues. Vou aqui trazer-vos uma música chamada Fadista Louco. A música é tão bonita. Eu vou partilhá-la convosco e é desta forma que chegamos ao término de mais uma edição de Diga Lá ao Sr. Fado. Eu gostava muito, ouvinte, de amanhã ter aqui um pedido seu. Amanhã ou para amanhã, ter aqui um pedido seu. Para amanhã ou para uma altura em que mais lhe seja oportuno. Importante mesmo é que participe. Só mesmo em jeito de conclusão, geral.radioantenaweb@gmail.com. Agora sim, vamos à música com Maria da Nazaré e a música chama-se Túnica Negra. Uma boa tarde ou uma boa noite, como preferir, estimado ouvinte. Amanhã, às 6, até lá. A noite negra perdeu-se a cor, vestir de negro dá-me por condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque creio em Cristo. Ai negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não. Tristeza quando o negro impara, porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. A noite negra dá-lhe Deus a cor, vestir de negro deu-me por condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque creio em Cristo. Ai negro, negro, por amor de Cristo, mas meu fado negro não, não é. Ninguém me diga que não há beleza, só há tristeza quando o negro impara. Porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Canal 1. Thank you. estima que usa que trouxe a Nora quando choram, não andam sempre por cima. Rir da gente ninguém pode. Se o azar nos amo fica, pois se Deus não nos acode, não há roda que mais rode do que a roda da máquina. Sorte é bom, quem sabe-se lá amanhã o que virá. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa. Ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. O preciso é ser-se forte. Porque às vezes a sorte, como a morte, chega sempre tarde ou cedo. Ninguém foge ao seu destino, nem para o que está guardado. Condão divino, há quem nasce pequenino para cumprir um grande fado. Sabe-se lá quando a sorte é boa. Sabe-se lá amanhã o que virá. Em breve desfaz-se uma vida. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa. Ninguém sabe qual. Vamos sofrendo os dois, talvez um dia depois